ZYJ 789, 790 kHz, 1000 watts de potência real. Videira M. Videira, Santa Catarina. Melhor preço todo dia, Vista Atacatista. E hoje é o melhor dia para fazer economia, levando coxa com sobrecoxa sem dorso a R$6,79 o quilo. E mais, açúcar refinado do Sul a 5 quilos, R$16,99. Arroz pilão 5 quilos, R$12,99. Lava roupas brilhante 5 quilos e 636,90. Bombom Nestlé 251 gramas, R$8,79. E atenção, leite longa vida Terra Viva 1 litro, R$2,49. Isso sim é preço de atacado. Melhor preço todo dia, Vista Atacatista. Com a Cressol, a sua empresa conta com soluções completas para investir no futuro do seu negócio. Aqui você, pequeno, médio ou grande empresário, conta com máquina de cartões, conta salário, investimentos rentáveis, cartão empresarial, crédito, cobrança bancária, seguros e muito mais. Fale agora mesmo com seu gerente e escolha o plano ideal para a sua empresa. Cressol, completa como você, feita para a sua empresa. Pegadinha é no Via, pegadinha é economia. Enche o carrinho com as ofertas do Mega Dia até domingo. Leite LG só R$2,99. Pizza Resende apenas R$7,98. Pepsi Guaraná Antártica 1,5 litro por R$3,79. Chocolate em barra Hershey's só R$2,99. E ovos vermelhos com 20 unidades apenas R$8,49. E a Expo Flor Via Atacadista vem aí de 7 a 10 de outubro. Não perca! Você quer os maiores lançamentos do verão? Vem pra Les. Bermuda jeans colorida R$59,99. Camisetas longas estampada R$29,99. Regata hip hop R$49,99. Bermuda de moletinho com detalhes R$39,99. Faça seu crediário. É sem entrada. Com a primeira para 60 dias. Ainda concorra a R$100 em vale compra toda semana. Acesse nossa página Instagram. Rede Les. Está em Videira, em frente ao portão da BRF, no prédio azul. Prepare o seu coração. O Show da Tarde vai começar. Descontração, alegria, brindes, participação. É o Show da Tarde. Boa tarde, estamos chegando aqui na programação da Rádio Videira 790 com mais uma edição do Show da Tarde para você, com você. Hoje, sabadão especial, com a programação especial diretamente do nosso estúdio improvisado aqui na Rádio Videira, né? Na 10 de setembro, porém, em comemoração aí aos 72 anos da Rádio Videira, estamos recebendo alguns convidados, estamos recebendo também os nossos parceiros, nossos patrocinadores, que são pessoal da Líder Farma, pessoal da Sulita, pessoal da Demicon Carvalho.